fazer de um juramento uma canção. Eu prometo por toda a minha vida ser somente tua e amar-te como bem amado, estrela.